Dodge 12 Energy, don't have both in the point. No, point is that'll be. Controle Salvador, gol 1961, bom dia. 1961, bom dia, Santa Catarina, Matheus, João 360, via São João. Via São João para o 360. Beleza, por hoje, beleza? Autoridade. Beleza, pronto, obrigado. 961. Fono 229, temos 180 a bordo, 4 horas e 5 da família, está na Galeão. Fono 229, 30 táxi e Índia, aponte pronto, pode ficar a pista 0, ajuste 1-0-8. E Índia, aponte pronto, pista 0, ajuste 1-0-8, Fono 229. Chame 6075, chame 135, frequência 125, décima 1, alternativa 23, décima 8. 329, 30, colado 10, 20, 30, 129. A linha de cola fica no 0, gol 229. Foi uma coisa, 6251, 102, posicionamento. Chame 251, aguarde. Faça o seu Thiago, por gentileza, mantenha a posição ali, na Juliette, agora é a sua turma. Bom dia, o Oceanema 251 autorizado, o Pushback Formation Campag. Goma 9-61, chama 135, frequência 125, décima 1, alternativa 123, décima 8. 251, 232, Goma 9-61, obrigado. para remoto da posição 1 ao meio para o principal posição 1. Pega o sinal para chuva. Não copiei. Seria o Oscar Romeu? É. Gosto de forma 90. Esse gol, velho, fala November Report para ingresso Pachona. Alfa Sociário autorizado agora em grande parte 3 até a posição 01, até confirmando, parte 1 posição 01 na posição da PM. Oscar Charlie em novembro. Fica atento ao remoto do azul na Juliette, após estar autorizado para seguir até 03. Oscar Charlie 95, agora no passagem do azul, para ingresso na ponte 02. Cola, pistão no zero, vento no 400 graus, o nome, né? Cola 229, chama 135, frequência 125, décima 1, alternativa 23, décima 8. 251, 238, agora 29. Lênia Bexicono, decolado ao 28. Chama agora o controle Salvador, 120-28. 0-8-0, deixa eu. Ano, contato radar, 5-3-3-6-0, após 2-6-3, vou em letra. Charlie, ciente, bom dia. Bom dia, não sei, Charlie. Tá bom? Olá, meu amigo, se for agora, se passar, tô com o centro físico. Luiz, autorizado, início do radar, quem recorte para ingresso no pote principal. Alfa, X-ray, Luiz, copiou a torre. Foram 349, tem estimado para início do push? Não mostra, merda, esse plano. Quanto aqui? Cliente. Romeo, está no Charles 90, enviado rebote, 1.03, enviado, bom dia. Oscar Charlie 90, excelente, bom dia. Na 251, chame centro-estro, que frequência na 26, decimal 85, alternativa 25, decimal 45. Na 26, 85, secundária na 25, decimal 45. Voo 349, puxa só na remota no quadro, rapaz, pronto para o carro. Remoto no quadro, pronto para o carro. Fazendo ação, Mike Bravo Yankee. Mike Bravo Yankee, ator Salvador, prossiga. Bom dia, solo. Por gentileza, nós vamos pedir autorização de reporte do que é remota para Ponte Portão 10. Mike Bragantino, confirme a Ponte Portão. Portão 10, Portão 10. Estamos prontos para o táxi. Estamos com 152 a bordo, 3 horas e 20 de autonomia, alternando com o fim. Voo 349, táxi autorizado até o ponto de espera da pista 0, via parte 1, táxi ainda. A parte pronta no ponto de espera, ajuste de altímetro no 0, 18. Tá, o ponto de espera da pista no 0, parte 1 no Índia, ajuste no 0, no 8. Mike Bravo Yankee, confirme a posição que se encontra. Remota 12 para portão 10, da parte principal. Gente, Mike Bravo Yankee, muita posição guarde para o início do rebote. Consciente, Mike Bravo Yankee. Braviante, autorizado a reboque, até o portão 10, pode atrás. Ciente, Mike Braviante. Estão na venda, autorizando ingresso no pátio principal. Segue até o através do portão Minha Dúvida. Até o portão do Minha Dúvida. O voo na 349 está no ponto de espera próximo. Voo no 349, autorizado a linha de decolar, pista no zero, vento 120 graus no 49. Autorizado a linha de decolar, pista no zero, voo na 349. 349 iniciando decolagem para Piqueiro 90. Uno 349, ciente, vem turno 30 graus, 149. Grato. Uno 349, decola os 45, chama o controle de Salvador, 120, desce com 8. 208, chamará Salvador, agora 349. Sou isso, autorizado ingresso no pátio principal, é posto a serra, posição 09. Ok, obrigado, posso prosseguir. Patrão de Salvador, bom dia, voo no 349. Bom dia, voo no 349, contato radar, sobre material nível 380, saída de São Bruno. Contato radar, 380, São Bruno, voo no 349. aviante. Vamos ficar no aeroporto. Condição 1, 0. 7. Obrigado. Frequência 126, decimal 8, 5, alterna 125, decimal 4, 5. dia, é o passageiro 2221, questão de autorização no 60 Barreiras. Passageiro 2221, autorizado Barreiras, prossegue conforme rotas, o nível 160, saída Momo, transforma tático, esquerda após a colagem. Transponde 5453, controle Salvador, 120.80. Autorizado Barreiras, o 160, decolada 10, Momo Vatap, pode falar em curva à esquerda, transponde ao 5453, 1208, o controle é o 2221. 2221, cortejamento correto, um ponto pushback no momento. A Bruce Camarelo informa que não cumpre o gradiente ATC superior. Gente. Cinema 285, chegada bom, frequência para o nível 050. A conta é Guarulhos. Santa 171, autorizado Guarulhos. Vai sair conforme rota do plano, nível 320, saída. São Paulo, Noreda, transição Mótiva, curva direita após decolagem. Eu respondo 5455, controle de Salvador, 1208. Santa Guarulhos, nível 320, decola com curva direita, São João na transição Mótiva. Aciona 5455, controle 208, São 3171. Autorizado, Action, pronto, estiver funcionamento. Ah, pronto, seu push no 07. Autorizado, Action, pronto. Primeiro push, 371. Autorizado, parte 3, é parte pronto para o táxi. O táxi é parte 221 na passagem. Bom dia, Rio 5973, chegada do Médio de Uno, desça para o nível 050. fax passareiro 2221 com 43 a bordo, 5 horas e 10 de autonomia alterna, Goiânia. Utilizado via 71 no Índia, após a ponta onde espera pressão 0 e ajuste na 08. 71 no Índia, no ponto de espera da 10, depois da Lapron 2221. Segue a PR da passareira, tá com a opção 0 chamando lá pronto, o ajuste no 08. Opção 0, Zé, 120 graus, 9, e passarei por 221. A linha decola pela 10, 2221. Da Palmeira de Uno para 310, ajuste do altímetro, 9018. Para perfil, 1018, 5, 9, 7,